olhar surgiu um aperto de mão. Ficou plantado uma semente do amor no coração, regada com muito carinho. Esta semente nasceu, então se fez realidade, o fruto da felicidade entre você. Hoje sou feliz ao teu lado. Com você estou bem acompanhado. Deus me fez pra você e você nasceu só pra mim. E assim, sempre assim, o nosso amor não pode ter fim. Nossos filhos, nossa vida, nossa história colorida, tudo isso e muito mais é Deus quem dá. Eu vivendo nos teus braços e você no meu abraço, é por isso que eu canto. Obrigado por você me amar. Só pra mim.